Nós não tínhamos, de facto, um dia fixo, era o mês de março em que realizávamos sempre uma sessão com alguma pompa e circunstância, bonita. Há 2 anos foi muito bonita e foi toda feita com profissionais. Foi no Teatro Aveirense, e uma gala toda com artistas do hospital e de profissionais do hospital. Fazíamos sempre assim uma coisa engraçada, um momento de descontração para convivermos uns com os outros, porque também é importante e é preciso também. Neste ano de 2020 a 2021, não, até hoje não houve descontração. Não houve qualquer possibilidade de descontração. Estivemos sempre, o centro hospitalar Baixo Bouga esteve meses largos debaixo de uma grande pressão. Mais do que reconhecer o valor dos profissionais e a capacidade de organização e de resposta, é também marcar uma data que fique para o futuro e que fique sempre registado, que foi o dia em que nós internamos o primeiro doente com Covid e o dia em que nós começamos esta maratona, este grande desafio para o Centro Hospitalar de Baixo Volga e que de facto demonstrou que tinha capacidade e que tem pernas para andar e para inovar e para ser uma organização maior, com mais inovação, com outras especialidades, para se modernizar, demonstrou que é capaz. Muito bem. Quantos profissionais é que nós estamos a falar? O universo do setor hospitalar Já atualmente? ultrapassa os 2 mil, nós somos 2.060 do mapa de pessoal. Depois temos também, sobretudo nas duas urgências, como temos duas urgências, temos um número considerável ainda de prestadores de serviços, sobretudo médicos. Portanto, nós andamos pelos 2.200 no máximo. Este ano de pandemia, eu vi uns números publicados no Diário de Aveiro, um reforço de 100. 100 profissionais, sim. Muito em especial, enfermeiros e assistentes operacionais. Mas também técnicos de diagnóstico para a farmácia. Tivemos com necessidade também de reforçar os serviços farmacêuticos, de reforçarmos também a urgência, o serviço de imagiologia. Portanto, foram estas áreas, sobretudo, da prestação direta dos cuidados. Disse que o hospital que enfrentou de forma positiva este ano, e no reverso da medalha, o que é que fica também deste ano, enfim, desta pandemia, que nós sabemos que ainda está para durar. Pois. Também há um preço, não é? Também há um custo e também há certamente aqui um peso a carregar, não é? Ou não? Sim, mas nesta segunda fase, nós vimos-nos obrigados, infelizmente, a parar o bloco durante umas semanas, mas já estamos em fase de recuperação e eu estou convencida, com o esforço de todos, que nós, até o verão não, mas até setembro, outubro, vamos conseguir recuperar. As consultas, nós tentamos, e na maioria das especialidades pode ter havido uma diminuição se necessitamos, porque todas as especialidades tiveram que ajudar, nas enfermarias Covid. Desta vez o volume de doentes, que chegou a 170, foi tão grande que todas as especialidades tiveram que contribuir, mas nunca deixamos de fazer consultas. Nós fomos sempre mantendo as consultas. Portanto, agora é fazer um esforço de recuperação. E já o estamos a fazer neste momento. Mantendo sempre a cautela, nós não sabemos o que é que, enfim, as vacinas estão a ser administradas, de qualquer forma não se sabe bem, não é? E há sempre muita prudência, e esse tem sido o debate Sim. nesta fase de discutir-se a desconfinamento, não é? O hospital nesta fase está sempre preparado para a Covid, não é? Sempre. Nós aprendemos muito, talvez pela pressão na primeira fase. Esta segunda fase correu bem, correu muito bem, conseguimos dar resposta de uma. E aí penso que se apercebeu, não houve notícias, felizmente não houve ambulâncias à porta do hospital. Portanto, nós preparamos esta segunda ou terceira vaga durante todo o verão, em que aumentamos o espaço de urgência, desenhamos conceptualmente para onde é que cresceríamos se tivéssemos muitos doentes Covid, e portanto depois foi apenas seguir o plano de contingência e ir avançando dentro do hospital. Nós chegamos a ter 7 enfermarias de doentes Covid, uma em Estarreja e 6 em Aveiro. Atualmente, como Portanto, é que está em termos de enfermarias está muito bem. dedicadas? Nós temos apenas 2 enfermarias, mas neste momento nós só temos 7 doentes internados e nos cuidados intensivos, felizmente, temos zero. Portanto, os 170 a 7 Portanto, mas já temos, estamos a preparar todo o hospital de uma forma que se, que com umas separações amovíveis, que havendo necessidade, nós crescemos na área Covid, já em determinadas enfermarias preparadas, sobretudo preparadas com oxigênio, tem que ser tudo pensado. Temos que privilegiar as enfermarias de resto-chão, onde colocamos oxigênio, já tínhamos colocado na primeira fase. E se houver, esperemos, penso que nunca será com este volume, que foi terrível. Penso que nunca será com este volume. E nós, por exemplo, felizmente, desde que começamos com a vacinação, neste momento nós não temos já há largas semanas contaminação dos profissionais. Um bom sinal. Esta semana é muito bom, porque também tivemos essa dificuldade, não é? Portanto, será sempre diferente e será sempre melhor. E será sempre melhor. Qualquer das formas, está tudo escrito no plano de contingência e nós aumentamos treinos no mesmo sentido. Só para terminar, Sr. Presidente, ainda há dias a Universidade de Aveiro revelou que foi assinado uma espécie É de verdade. pacto para avançar o Uma luta. centro académico clínico, não é? Replicando alguns exemplos que já estão em marcha no país. É uma parceria muito alargada, o hospital também entra. Também tem estado na ordem do dia a necessidade de encontrar financiamento para a ampliação que a Câmara de Aveiro disponibilizou hoje os terrenos. São desafios, muitos desafios para o hospital também, São, são. em que as pessoas, a opinião pública também, isto trata-se de saúde, Serviço Nacional de Saúde, as pessoas não têm, enfim, entendem que deve haver prioridade nisso. O hospital tem prioridade nisso também, nestas duas áreas. O hospital neste momento já está em grande crescimento, porque hoje, na data de hoje, nós já estamos com duas obras muito importantes a decorrer e que faziam parte eram os objetivos principais do Conselho de Administração do mandato que terminou a 31 de dezembro, e agora estamos à espera de uma renovação, mas que eram absolutamente essenciais, estão a decorrer já, que é a criação de uma unidade de cuidado, de um serviço de cuidados intensivos com 14 camas, que está a ser construído com um alargamento do espaço do hospital, portanto está a crescer num primeiro piso. E a instalação de uma ressonância magnética também já está a acontecer. E isso era absolutamente essencial para o hospital. E agora, a seguir, temos que dar esses passos. Nós trabalhamos muito com a universidade, quer com estagiários, quer no protocolo que fizemos de apoio logo no início, na primeira fase, para a realização dos testes COVID. A universidade começou a fazer os testes e houve uma altura, em que o nosso laboratório estava, de facto, a dar resposta à saúde pública. Ao nosso hospital, chegou a apoiar o Hospital de Alvar, o Hospital da Feira, a Universidade dos Donos. Portanto, nós já estamos nessa dinâmica de trabalharmos em conjunto, talvez mais do que os outros hospitais, pela proximidade, não é? Estamos ali, não é? Em frente um ao outro. Temos cursos, temos cursos já em comum, e eu penso que isto vai ser muito apelativo, sobretudo para as gerações mais novas de profissionais de saúde. É um grande desafio para a região de Aveiro. Acho que é um salto qualitativo para a região de Aveiro. Em relação à ampliação, o plano estratégico que aguarda, enfim, para ser final, também dá aí alguma burocracia, há também à A frente saúde é. financiamentos, não é? Sim. A saúde já deu o seu parecer final e concorda com o programa funcional que foi elaborado pelo Centro Hospitalar de Baixo Volga. Neste momento, a parte do Centro Académico Clínico até já pode ter parecer final. Não falei esta semana com o Sr. Vice-Reitor, o professor Artur Silva. Neste momento precisa apenas do parecer da comissão do Centros Académicos Clínicos. Quem superintende é o professor Sobrinho Simões. Mas que até já pode ter, esta semana de facto foi muito cheia, não falei com o professor Artur, mas pela parte da saúde já tem a aprovação. Nós agora precisamos de dinheiro para o projeto, Que é a próxima fase, não é? que é a próxima fase, mas que convinha que fosse rápido, que é a próxima fase. É isso que tem referido o senhor Presidente da Câmara, e basta passar pelo hospital para ver como nós estamos constrangidos de espaço, não é? Nós já crescemos. Estamos a crescer e vamos ter que instalar outro contentor, outro pavilhão para o Hospital Dia, que está a funcionar em Águeda, porque de facto estamos muito constrangidos de espaço para aquilo que o hospital cresceu.